santa adoração. O céu vai se abrir e a glória vai surgir. Prepare a sua fé. Como é que é? O Sinai vai fumegar e você vai contemplar. É demais, o que Deus vai fazer. Agora põe o choro pra fora, que eu te louvo e adore, pois a sua vitória chegar nesta hora, Deus marcou na gente. Não passa de hoje, não. Hoje é o dia da vitória. É demais, o que Deus vai fazer. Agora põe o choro pra fora, cante, louve e adore, pois a sua vitória vai chegar nesta hora. Deus marcou na gente. Não passa de hoje, não. Hoje é o dia da vitória. Deus vai pelejar, lutar por você. Deus vai te mostrar o que Ele vai fazer. O inferno inteiro não vai resistir, não vai prevalecer. Você já venceu, o inimigo perdeu. A luta é de Deus, o Senhor dos Exércitos. É demais, o que Deus vai fazer. Hoje é o dia da vitória. É agora, e receba a vitória. É na hora e somente adore. É agora, a vitória de Deus. É demais. Vai fazer agora. Põe o choro pra fora, cante, louve e adore, pois a sua vitória vai chegar nesta hora. Deus marcou na agenda e não passa de hoje, não. Hoje é o dia da vitória.